Se a paixão fosse realmente um bálsamo, o mundo não pareceria tão equivocado. Te dou carinho, respeito e um afago, mas entendo, eu não estou apaixonado. A paixão já passou e minha vida foi até bom, mas ao final deu tudo errado. E agora carrego em mim uma dor triste, um coração cicatrizado. E olha que tentei o meu caminho, mas tudo agora é coisa do passado. Quero respeito e sempre ter alguém que me entenda e sempre fique a meu lado. Mas não quero estar apaixonado. A paixão quer sangue, corações arruinados. E saudade é só mágoa por ter sido feito tanto estrago. E essa escravidão e essa dor não quero mais. Quando acreditei que tudo era um fato consumado, veio a foice, jogou-te longe, longe do meu lado. Estou mais pronto para lágrimas. Temos ficar juntos e vivermos o futuro, não o passado. Veja o nosso mundo. Eu também sei que dizem que não existe amor. Oh,